que se ficar, o bicho come. Não venha me meter em parada errada, que eu tô sossegado, não quero saber de nada. Que se cai a casa, leva ideia com os homens. Não venha me meter em parada errada, que eu tô sossegado, não quero saber de nada. Que se cai a casa, leva ideia com os homens. Você tá na pendura, vê se não me aluga. E tá no barato, descolar uma butuca. E batuca, batuca da bro, isso é mufuca. Você tá na parada, vê se não me aluga. E tá no barato, descolar uma butuca. E batuca, batuca da malandragem, isso é mufuca. Como eu digo, se segura, se segura, se segura, se segura, meu truta. Que só que malandro, tá mais pura mufuca. Chaveco, isso aí era estrume. Sim, sim.